chama isso aqui deputado. Tá gostoso demais isso. Acho que é melhor jogar mais Bolsonaro. Gostoso demais isso, Bolsonaro. Ai, Bolsonaro. Ai, deputado. Tá tão delicioso, Bolsonaro. Você molhou o meu rosto, deputado. Presidente do meu bairro. Como é que se chama isso aqui?